Estamos aqui no Estúdio 2, já participando deste Café com a CBN nesta segunda-feira. E eu dou bom dia ao Hélio Eduardo Lucas, comentarista aqui da CBN. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN. Recebo aqui também no estúdio o Edson Casagrande, secretário de Assuntos Estratégicos do governo do Paraná. Bom dia, Casagrande. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos ouvem. Temos também a presença aqui do Jorge Yamakoshi, ele que é presidente da Fundação Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu, Fundação Hospitalar de Foz do Iguaçu. Bom dia, Jorge. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes e obrigado pelo convite. Também o Faisal Joma, diretor técnico desta fundação. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Guilherme? Bom dia, Lucas. Prazer estar aqui pelo convite. E ainda também o Dr. Túlio Bandeira, membro do Conselho Curador desta fundação. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da CBN. E com tanta gente para falar a respeito do Hospital Municipal, o assunto não poderia deixar de ser este. Temos aqui o Jorge Yamakoshi, ele que será administrador desta fundação. Estamos no processo de transição, na fase final já deste processo? Bem, Guilherme, na realidade, eu fui nomeado no dia 24 de maio, foi na sexta-feira retrasado, sendo que oficialmente eu iniciei meus trabalhos lá no hospital, em nome da fundação, a partir da segunda-feira, dia 27. Então, vamos agora dirigir a palavra ao secretário de Estado que está aqui conosco, Edson Casagrande. Edson, o senhor esteve aqui da outra vez e novamente bons ventos o trazem à fronteira. Eu acho que o senhor teria alguma coisa interessante a anunciar, principalmente com relação ao Hospital Municipal. Estou certo? Tá. Realmente nós, a pedido aí do prefeito Reni Pereira, da equipe aqui de Foz do Iguaçu, nós atuamos junto ao governo do estado, secretário de saúde, Michele Caputo Neto, e ao nosso governador, Beto Richa, para que viabilizássemos uma verba para custeio para esta fundação. E nós conseguimos, o governador, ele é muito amigo de Foz do Iguaçu, da cidade de Foz do Iguaçu, tem se mostrado sensível, e estamos trabalhando as equipes técnicas, tanto da fundação, com o auxílio do pessoal da Prefeitura Municipal e as equipes da Secretaria Estadual de Saúde, com a Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, estão trabalhando na formulação desse documento para repassar os recursos que auxiliarão no custeio dessa fundação, que serão 15 milhões de reais, de uma forma de estarmos contribuindo no custeio da saúde de Foz do Iguaçu. E eu poderia dizer que esse é o primeiro passo. Acho que nós temos que estar mais presente, até porque a saúde em Foz do Iguaçu, ela é peculiar em relação aos outros municípios. O povo aqui de Foz do Iguaçu pode ter certeza, tranquilidade, de que não vamos deixar de ser parceiros nesse grande projeto que está sendo iniciado pelo prefeito Reni Pereira. Edson Casagrande, secretário de Assuntos Estratégicos aqui do governo do estado do Paraná. Quando se fala na questão da saúde aqui em Foz do Iguaçu, especialmente do Hospital Municipal, o hospital tem esse nome, mas ele atende todo o entorno aqui, a área da nona regional, também a questão dos brasileiros que vêm buscar atendimento aqui em Foz do Iguaçu. Por esse motivo, o governo do estado até disponibiliza esses recursos e vê este hospital como prioritário aqui no extremo oeste do estado? Sem dúvida, prioritário e estratégico, porque nós sabemos que principalmente temos nessa região aqui, o hospital acaba atendendo não só a todos os brasileiros que vêm fazer turismo em Foz do Iguaçu, mas também do exterior. Os nossos irmãos brasiguaios que vivem no Paraguai, e até mesmo nós temos informações que até os cidadãos paraguaios que procuram o atendimento. E eu não tenho dúvida que vai aumentar a procura, porque o pessoal que vai assumir aí a gestão, certamente tem a missão de fazer uma bela gestão, E quando você trabalha bem, dando atendimento gratuito, certamente você vai ter mais pessoas que vão procurar. E nós temos que trabalhar em conjunto, governo municipal, estadual e federal, buscar recursos federais também, procurando ampliar o volume de recursos para que venham para auxiliar no custeio dessa entidade de saúde, evitando assim que seja tirado do recurso próprio do município e aí falte para outras áreas. Afinal de contas, não é responsabilidade só do município o custeio da saúde pública. A saúde pública, ela se divide pelos três poderes, o município, o estado e a União. Então, e hoje não estava sendo repassado o que era devido efetivamente para a saúde de Foz do Iguaçu, considerando inclusive todos esses atendimentos regionais. Então eu não tenho dúvidas que teremos uma nova saúde em Foz do Iguaçu e certamente o trabalho será um trabalho excelente e nós vamos estar lutando no governo do estado sempre para que se canalize mais recursos e auxiliando não só no custeio, mas também com verbas para implementar, para fazer obras, equipamentos, para melhorar cada vez mais o atendimento ao cidadão, que é o mínimo que o poder público pode fazer. Essa é a responsabilidade. Muito bem. E é aquilo que nós estamos sempre dizendo aqui, a relação do prefeito Reni Pereira com o Beto Richa, governador do estado, ela vai de vento em popa. E quando isso acontece, as coisas começam a acontecer também, que é o exemplo que o senhor acabou de dar aqui. Poderemos ter na região um hospital regional de referência. Eu queria fazer uma pergunta, eu acredito que é para o doutor Túlio Bandeira, que é membro do conselho curador da fundação que acabou de ser instituída. Doutor Túlio, o hospital, o senhor poderia nos dizer, ele não poderá atender clientes particulares, ele tem um modelo de atendimento, não é? Ele vai atender ao SUS, planos médicos. Como o senhor poderia dizer alguma coisa sobre isso? Enfim, além desse aporte estadual que virá, ele sobreviverá de quê? Bom dia, Lucas. É o seguinte, a Fundação, Lucas, ela pode trabalhar, não pode trabalhar com pessoas físicas, com atendimento direto ao cidadão. Mas ele pode fazer convênios com empresas, pode receber aporte financeiro do governo do estado, do governo federal e do governo municipal. Como também vai receber recurso do consórcio de saúde que tem aqui na região. O consórcio vai aportar recursos e vai comprar procedimentos da fundação. Então a fundação basicamente vai trabalhar com venda de procedimentos para órgãos e entidades e empresas. Obrigado. Agora uma pergunta para o Jorge Yamakoshi, que assumirá essa gestão aí na Fundação Hospitalar. Dia 19, agora temos essa transição, essa troca, né, entre a pró-saúde e o modelo da Fundação, e muitas vezes nós vemos aqui na cidade boatos, rumores de que haverá paralisação no atendimento e também demissão em massa dos funcionários. Até para tranquilizar os ouvintes que estão nesse momento, como é que vai ficar essa transição? Será uma transição automática de um dia para o outro? O trabalho vai continuar, não vai haver interrupção? Como é que vai funcionar? Sim, no dia 19 nós assumimos. Até o dia 18 a atual gestora permanece e existe uma equipe de transição que foi nomeada pela prefeitura, né, que está fazendo esse trabalho. Na verdade, o que nós estamos fazendo agora, o nosso trabalho mais urgente, é de manter, a preocupação nossa é de manter o bom atendimento aos pacientes. Essa é a nossa prioridade. A outra prioridade é entrevistar todos aqueles funcionários que pretendem ficar. Estamos já entrevistando todos, todos já mandaram currículo. Essa é uma preocupação muito grande, porque nós precisamos, né, transformar no modelo de gestão. Então, nossa prioridade vai ser o atendimento. Então, não queremos causar nenhum transtorno às famílias das pessoas que lá trabalham. Então, nós estamos buscando a melhor forma de adequar isso. Com relação também à parte médica, que é muito importante, já conseguimos uma reunião geral com todos os médicos e também conversamos um a um na semana passada inteira, onde já até já tivemos um sinal verde de que eles permanecerão. Até fazer essa pergunta também para o Faisal Joma, diretor técnico desta fundação. com relação à parte técnica, tudo isso, pode ficar tranquilo quanto o morador aqui de Foz do Iguaçu, pode ficar tranquilo quanto a todos esses trabalhos. Bom, não há dúvida que toda a equipe médica que trabalha no Hospital Municipal hoje sinalizou e todos estão abraçando a causa e vão continuar trabalhando sem sombra de dúvidas. Toda a equipe está unida e organizada para atender a população. Tivemos uma conversa semana passada e todos vão continuar trabalhando e que essa transição seja feita da melhor maneira possível. O objetivo é chegar dia 19 e a população nada notou nessa transição. E isso, se Deus quiser, vai acontecer. Do ponto de vista técnico, tanto da parte operacional médica, tanto quanto a parte hospitalar. Secretário Edson Casagrande, dá para considerar, pelo menos quanto àquele impasse que nós tínhamos no começo do ano, essa situação do Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu resolvida? Olha, eu acho que está encaminhada, mas não temos problemas para que seja resolvida, não teremos problema, porque as pessoas se sensibilizaram, todos os envolvidos se sensibilizaram para que se encaminhasse da melhor forma possível, inclusive Ministério Público. O objetivo é que se faça mais com menos recurso ou com a mesma quantidade de recurso que já é escasso, consiga se fazer mais e melhor. Eu não diria que esse assunto de saúde, ele nunca está totalmente resolvido. Ele pode ser melhorado, ele pode ser ampliado. Eu diria que está controlado e que a coisa será encaminhada. Agora, na vida, se nós formos perceber, quando a gente enfrenta os problemas, nós, sempre de um problema, a gente traz coisa melhor. E este é um exemplo. Não tenho dúvidas de que essa fundação, essa hospitalar, ela certamente se transformará num centro regional de saúde, ampliando os atendimentos, ampliando as especialidades, trazendo novas que não existem ainda na cidade de Foz do Iguaçu. O Jorge não falou, mas eu vou pegar esse gancho. A pedido do prefeito Reni Pereira, está sendo feito um convênio com uma outra fundação que é muito conhecida aqui na nossa região, atende toda a região oeste e noroeste na área de câncer, que é a UOPCAN de Cascavel, mas no sentido do modelo de gestão, porque você gerir uma fundação é uma coisa, gerir uma empresa é outra. Então, está sendo feito esse acordo técnico de operação entre as entidades para que se melhore esse atendimento, qualifique os atendimentos e, certamente, Foz do Iguaçu irá se transformar numa regional de saúde, de renome não só estadual, mas como nacional, até porque Foz do Iguaçu ela tem uma abrangência muito grande nesse sentido. E nós vamos, em conjunto, vamos buscar apoio do governo federal também para essa instituição. E nós temos que voltar agora ao jornal da CBN em rede nacional, mas eu agradeço aqui a presença do secretário Edson Casagrande. Muito obrigado pela participação nesta manhã aqui na CBN. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade e Foz do Iguaçu pode continuar contando com o governo Beto Richa, que estaremos aí sempre de mãos dadas para auxiliar essa população. Também ao Faisal Joma, diretor técnico da Fundação Hospitalar Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela presença aqui na CBN. Muito obrigado pelo convite e à disposição de qualquer dúvida da população ou de alguém que queira vir nos procurar no Hospital Municipal. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Jorge Yamakoshi, presidente dessa Fundação Hospitalar, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Lucas, pela sua oportunidade de poder transmitir essa tranquilização que queremos passar para a população. Agradecemos também ao Dr. Túlio Bandeira, membro do Conselho Curador desta Fundação, e também ao Hélio Eduardo Lucas, comentarista político aqui da CBN, que participou deste bate-papo, e daqui a pouquinho teremos todas essas informações disponíveis também a partir das 9 horas na nossa programação. Sem dúvida, Guilherme. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e desejar aos senhores que estão imbuídos do bom propósito de tornar a região uma referência em saúde através do Hospital Germano Locke, que tenham sucesso nessa empreitada. Voltem sempre. Voltamos agora em Rede Nacional com o Jornal da CBN, primeira edição.